Entrei devagar, como quem teme o chão. A casa parada, presa na recordação. Toquei uma cadeira, senti teu vulto passar. Mas quando pisquei, não tinha nada lá. O silêncio me cercou como um velho pano frio. Eu disse pra mim mesmo que era só vazio. Mas o peito apertou sem nenhuma razão, porque a falta grita dentro da escuridão. E eu gritei pra parede, pra porta, pra solidão, porque você foi embora, deixando essa maldição. O destino arrancou você sem me escutar, e eu fiquei aqui sem saber respirar. Chutei a mesa, bati no chão, mas só ouvi meu próprio coração. Sentei no escuro, sem ninguém pra ver. Pedi pro silêncio só uma chance de você. Prometi meus dias, minha alma, meu chão. Se a noite me desse só um instante, só uma ilusão. Mas o vazio ficou firme e duro, sem perdão. E eu entendi, não se negocia com o que mora no coração. A noite caiu como um peso sem dó, e eu virei sombra dentro daquele pó. Cada canto da casa repetia teu som, mas eu só tinha o silêncio dizendo quem eu sou. Me encolhi no canto sem saber. A tristeza me segurou só pra eu não cair. Quando a dor transborda, eu deixo acontecer. Às vezes a lágrima pesa, mas ensina a sobreviver. Tocando minha mão, um sol tímido abrindo o chão. A dor não sumiu, mas mudou de lugar. Deixou um canto livre pra lembrança entrar. Pela primeira vez consegui entender. Não é esquecer você, é aprender a viver. A casa segue igual. seguir. E quando a saudade veio devagar me tocar, fechei os olhos, deixei teu rastro me achar. E no brilho discreto da recordação, teu sorriso reacendeu meu, sem ferir meu coração.